confiança é outra, é, o ambiente é outro, não está tendo problema, isso é o mais importante. Quando o ambiente está bom e não tem nenhum tipo de problema no clube, é, isso fica mais fácil. Faz com que o jogador possa estar tranquilo, desempenhe da melhor maneira o futebol dentro de campo. E a confiança para que possamos conquistar essa Copa do Brasil é muito grande. Sabemos que temos aí 4 jogos bem difíceis, mas é, a confiança em nós jogadores é muito grande. Então vamos fazer de tudo para conquistar, já que estamos aí há tanto tempo sem dar um título para a torcida, e é isso que eles merecem, título. Então vamos fazer de tudo, dar a nossa vida por essa Copa do Brasil.